janela, o vento bate no meu rosto. Vim pra dominar o mundo, eu acordei disposto. Mandei os problemas pra puta que pariu. Se tô com um sorriso, só isso já vale, tio. Abro a janela, o vento bate no meu rosto. Vim pra dominar o mundo, eu acordei disposto. Mandei os problemas pra puta que pariu. Se tô com um sorriso, só isso já vale, tio. Ok, cê quer saber? Tô tipo que se dane. Eu vou partir daqui antes que minha mente entre em pane. Tipo Zidane lá pra 98. Falam que vim por moda e acham que incomoda os olhos todos. Hoje eu tô legal, hoje nada me estressa. Eu vou pra um lugar onde só entra o que interessa. E sem pressa de aparecer, fiz acontecer tudo no seu tempo. Salve pra quem tá junto, quem não tá eu só lamento. Mas sem sentimento, só tô atrás do meu. Se nem Jesus agradou a todos, não vai ser eu. Então eis-me aqui, você pode rir, mas vamos ver se aguenta. Se vale a pena ou não, se não quer arriscar nem tenta. Então abro a janela, o vento bate no meu rosto. Vim pra dominar o mundo, eu acordei disposto. Mandei os problemas pra puta que pariu. Se tô com um sorriso, só isso já vale, tio. Abro a janela, o vento bate no meu rosto. Vim pra dominar o mundo, eu acordei disposto. Mandei os problemas pra puta que pariu. Se tô com um sorriso, só isso já vale, tio. Sem tempo pra moscar, terrorista resbolar. Vou à frente, vou avante, tiozão, não vou parar. Tem que correr, lutar igual Potegar. Faz o que cita no mic, agora eu não vou parar. Sem se acomodar, só vou buscar o meu. Hoje é realidade, nós venceu, breu. E sem ficar se lamentando, só vai da sua. O tempo já tá passando e a vida continua assim. Sigo no sapatinho, esse é o começo. Pra quem queria meu fim, depois vim. Que não teve competência, falando no meu nome. Sem me dar só audiência, paciência. Tô no corre do louco, pra você que fala muito ruim, não perdeu um pouco. Janela, o vento bate no meu rosto. Vim pra dominar o mundo, eu acordei disposto. Mandei os problemas pra puta que pariu. Se tô com um sorriso, só isso já vale, tio. Abro a janela, o vento bate no meu rosto. Vim pra dominar o mundo, eu acordei disposto. Mandei os problemas pra puta que pariu. Se tô com um sorriso, só isso já vale, tio.